esmaga a lenha, rojão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Fazer coreografia, mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo. Vamos fazer coreografia, mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo. Coreografia de boi, fazendo o bailado da toada. Coreografia de boi, fazendo o bailado da toada. Mas vamos fazer coreografia, mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo. Vamos fazer coreografia, mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo. Coreografia de boi, fazendo o bailado da toada. Coreografia de boi, fazendo o bailado da toada. Eu quero ver o balanço bonito da galera. Eu quero ver o balanço bonito da galera. Essa galera que arrebenta, na minha galera só tem fera. Essa galera que arrebenta, na minha galera só tem fera. Do mexe, mexe, mexendo. Lagarta de fogo, essa terê. Lagarta de fogo, essa terê. Lagarta de fogo, essa terê. Fazendo cobrinha, chegou boitatá. Chegou boitatá, chegou boitatá. Chegou boitatá, chegou boitatá. Rufa tambor pra fazer tic-tac. Fazer tic-tac, fazer tic-tac. Fazer tic-tac, fazer tic-tac. Quero ver a galera enlouquecendo, enlouquecendo, enlouquecendo, enlouquecendo, enlouquecendo. Quero ver a galera enlouquecendo, enlouquecendo, enlouquecendo, enlouquecendo, enlouquecendo. Quero ver o bailado do mexe, mexe, do mexe, mexe, do mexe, mexe, do mexe, mexendo. Quero ver a galera enlouquecendo. Mexendo a cabeça, mexendo a cabeça. xingado, me enfeitiçar. Deixa o suor no corpo e vem com teu bailado. Com teu xingado, me enfeitiçar. Essa doce magia veio pra ficar. É no compasso da toada, é na cadência do bumbá. Me enfeitiçar. Deixa o suor no corpo e vem com teu bailado. Com teu xingado. Me enfeitiçar. Essa doce magia veio pra ficar. É no compasso da toada.